capta nas telas de uma novela. Não se cria em movimentos feministas. Ela nasce na esperança que vem da graça que transforma e que cria um caráter guerreiro que luta por suas crias nas batalhas de oração, que chora, ri, sente e vive a glória de Deus, que caminha e por vezes cai, mas se levanta, não sonha, sonha por ele que deixou a sua glória, mudou a história e restaurou. A graça foi porta para o Salvador. Que essa é a mulher de fé agora para adorar. Adorando a Deus junto com a igreja, porque todos nós fomos chamados, você como homem de Deus. Thank you. e bradaremos: grande é o Senhor. Glorifique a Deus. Grande, grande, grande, grande é o Senhor. E Deus está fazendo algo novo na sua igreja no Brasil. Thank you. emoção, porque amamos o Senhor. Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Está no